brilhante dorme como uma lua enorme. Só resta saber o que foi que eu fiz pra fazer você tão feliz. Um coração bandido é um coração de vidro. Seu amor é uma paisagem, você é uma miragem. Só resta saber o que foi que eu fiz pra não ser também tão feliz. Toda cidade se ilumina com a noite, mesmo que eu nunca possa me encontrar. Alguém sempre virá, livre como o vento, como um passatempo. Na cidade, sombras caem com a noite, mesmo que eu nunca possa me encontrar. Alguém sempre saber o que foi que eu fiz pra fazer você tão feliz. Depois de tantas vezes, eu sei que tive às vezes o que todo mundo conta, mas pouca gente encontra. Só resta saber o que foi que eu fiz pra não ser também tão feliz. Só sei que toda a cidade se ilumina com a noite, mesmo que eu nunca possa me encontrar. Alguém sempre virá, livre como o vento, como um passatempo. Na cidade, sombras caem com a noite, mesmo que eu nunca possa me encontrar.